Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. A partir de agora, 60 minutos de Em transe aqui na Sintonia da Radar. Já sabem, um programa conduzido por Ricardo Mariano nestes primeiros 30 minutos. Logo a seguir, e na última meia hora, vem o Ricardo Carvalho. O destaque maior desta sessão vai para o Festival Semibreve, primeira edição, acontecida neste fim de semana, em Braga. Por lá, enormíssimos nomes da cena eletrónica internacional, excelente cartaz. Um deles, e que fechou a primeira noite do Semibreve, chama-se John Hopkins, um produtor, músico, virtuoso, londrino. Move-se muitíssimo bem por diferentes áreas destas coisas da música eletrónica e instrumental. Encheu de talento a sala do Teatro Círculo no final da noite do primeiro dia, entre momentos ao piano e outros de pura técnica nas pads, alguns dos instrumentos que podemos vislumbrar na parafernália de John Hopkins. Deu destaque sobretudo ao seu disco de 2009, Insides. Nesta emissão vamos rodar alguns temas mais melódicos e melancólicos de John Hopkins, embora ele tenha também uma excelente competência para as coisas da dança. Vamos abrir a emissão de hoje com Small Memory. Boa noite, bem-vindos. Lá em cima, a pequena peça ao piano de John Hopkins a abrir esta emissão de In Trance. E logo a seguir, um dos nomes que também passou pelo primeiro dia do festival semibreve, Taylor Dupree, o pai da excelentíssima editora 12K. Ele também é um fotógrafo e designer gráfico, anda nestas coisas da música há muitos anos. Apareceu no semibreve com o alemão Stefan Mathieu, que vamos passar lá para o final desta primeira meia hora. O destaque nesta emissão de entrance para o 7 polegadas Weather and Worn. Ouvimos Worn. Logo a seguir, de novo, John Hopkins com um dos temas de Monsters, ele que foi responsável pela banda sonora deste filme. Ouvimos Encounter e entramos desde já na música de Cluster, o nome que abriu o primeiro dia do festival semibreve. Cluster com K nasceu nos anos 70 por Hans-Joachim Rodilius. Agora, neste 2011, aparece com Onan Bosch. Excelentes momentos a explorar o silêncio com as imagens da dupla de VJs austríaca Luna Launisch, Hans-Joachim Rodilius nos sintetizadores e piano, Onan Bosch no laptop. Excelentes momentos como este Joseph Z do último Fragen. Thank you. Minutos finais desta primeira parte do Em Transe. Depois de Cluster, fomos novamente até à música de John Hopkins, o piano como protagonista. Desta feita ouvimos Autumn Hill e terminamos com o nome que fez concerto com Taylor Dupree na noite de 11, sexta-feira passada, Stefan Mathieu, um autodidata alemão que gosta muito de experimentar as coisas da eletrónica com instrumentos acústicos muito antigos. Foi isso que nos apresentou com Taylor Dupree. Chegou com um instrumento com mais de 100 anos de idade. Ele e Taylor Dupree apresentaram o seu trabalho Transcriptions por aqui, nesta emissão. Stefan Mathieu com Schwarzschild Radios Original Mix. Já a seguir vem o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Emissão de Em Transe especial, dedicada ao festival semibreve que decorreu em Braga no passado fim de semana. Últimos minutos com um nome que não é estranho de todo nestas emissões, o austríaco Christian Fenes, que atuou no sábado. Outro dos nomes que também atuou no dia 12 foi Alvanoto, com quem ficamos nos próximos minutos. segunda parte desta emissão de Em Transe Especial Semibreve, festival dedicado à música eletrónica, que decorreu entre os dias 11 e 13 de novembro na cidade de Braga. Primeiro, três nomes que atuaram no dia 12, sábado. Falo de Christian Fennes, ainda Carsten Nicolai, ou Alvanoto, ainda o projeto português Black Coyote, projeto de José Alberto Gomes, lançado pela PAD. José Alberto Gomes forma ainda, com Luís Teixeira, os Nimbai, um projeto também inserido na eletrónica experimental. Depois, Vítor Joaquim, ele que pode já ser considerado um veterano nestas andanças, isto porque desde os anos 80 tem vindo a trabalhar com música, colaborando com projetos ligados à dança, casos de Vera Mantero e Rui Horta, como participando com músicos de calibre internacional como Scanner, Stéphane Mathieu ou Colin. Terminamos esta emissão especial de Entranze com Murkoff, projeto do mexicano Fernando Corona, ele que é oriundo de Tijuana, onde chegou a fazer parte de um coletivo lá residente, o chamado Nortec Collective. Coletivo então ligado à eletrónica e ao techno. Vamos ouvir aqui um tema que pertence à banda sonora do filme La Sangre Iluminada, da autoria de Ivan Ávila Dueñas. Ficou aqui uma amostra daquilo que pode ser ouvido neste passado fim de semana em Braga. Esperemos que para o próximo ano possamos fazer nova emissão especial a propósito da edição 2012 deste festival. Emissões em formato podcast a partir de radiotranse.blogspot.com. Eu e o Ricardo Mariano voltamos à antena da Radar a partir da 1 da manhã da próxima terça-feira. Muito boa noite.